conheço esse jogo. Eu já vi esse filme. Entendo essa manha e já sei de cor no que isso vai dar. Você sabe o jeito, se encosta em meu peito e fala essas coisas que deixa maluco o meu coração. Me promete e me deixa sonhar. Você marca e me deixa esperar. Você brinca comigo, não sei nem porquê. Continuo a te amar. Você fala que vem, mas não vem. Você diz que me dá, mas não dá. Você faz o que quer, porque sabe que eu sempre vou te procurar. Mas ninguém é igual a você. Ninguém pode me dar teu prazer. E é por isso que eu morro de amor e aceito teu jogo. Só você sabe como acender e apagar o meu fogo. Sabe como acender e apagar o meu fogo. Você sabe o jeito, se encosta em meu peito. Fala essas coisas que deixa maluco o meu coração. Me promete e me deixa sonhar. Você marca e me deixa esperar. Você brinca comigo, não sei nem porquê. Continuo a te amar. Você fala que vem, mas não vem. Você diz que me dá, mas não dá. Você faz o que quer, porque sabe que eu sempre vou te procurar. Mas ninguém é igual a você. Ninguém pode me dar teu prazer. E é por isso que eu morro de amor e aceito teu jogo. Só você sabe como acender e apagar o meu fogo. Mas ninguém é igual a você. Ninguém pode me dar teu prazer. E é por isso que eu morro de amor e aceito teu jogo. Só você sabe como.